Parlamento, é uma preocupação, é um anseio que eu tenho relativamente ao não avançar das obras. Acho que esta novela já está a ter muitos episódios, acho que nos está a criar grandes transtornos, nomeadamente até na degradação de um pavilhão que temos a descoberto. Eu sei, e aqui também quero fazer uma referência extremamente positiva e elogiosa à ação do Sr. Presidente. No entanto, não sou eu que venho aqui dar sugestões ao Sr. Presidente, mas temos que fazer algo mais concreto e objetivo, porque a situação está a haver uma certa negligência por parte da empresa e algum está a descurar os compromissos assumidos, naturalmente. E estou preocupado porque aquele pavilhão que está descoberto já está extremamente degradado. Chove lá, chove no seu interior com bastante abundância, quando chove, naturalmente. E, portanto, queria aqui alertar para o facto de que estamos todos muito preocupados. Estamos com as obras paradas completamente e gostava se pudesse fazer algo mais objetivo.